pode. Eu mando o som pra curtir e pensar, passando a ideia pra revolucionar. Eu não uso palavrão pra me fazer entender, prefiro ganhar um amigo do que perder. Baixar o nível não é comigo, eu tô esperto, não vacilo. Você só chega aí, aumenta o som, rap é a voz da nossa nação. Tamo junto, envolvido na situação, faz parte da soma e não da divisão. Não dá pra parar e fugir do problema, seguir em frente é o meu lema. Na vida real, aqui não tem dublê, eu sinto funcionário pra você não se perder. Nas ideias, mentiras, na ilusão, tá na hora de falar sério, atenção. Informação, religião ainda é pouco, se você crê em Deus, pode te chamar de louco. Vem comigo, vem, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, animais, pôs a lua no céu e só para brilhar fez o homem. A sua imagem e semelhança mais o homem. E sua inveja e ganância corrompeu a humanidade, se afastou de Deus e como consequência perdeu o que era seu. A vida eterna, paraíso, a comunhão, chamadas de amigos só com a redenção. Mas o plano da salvação tava bolado, Deus fez homem pra sentar ao nosso lado. Ensinou o amor, pregou o arrependimento, prepare-se agora para o salvamento. Ninguém poderia me amar tanto assim, a ponte dar a vida pra morrer por mim. Minha fé me salvou, faça como eu, Jesus é o caminho que te leva a Deus. Daqui a pouco ele vai voltar pra me buscar, eu já me decidi, não posso vacilar. Conheci o perdão que existe no meu pecado, mudei de vida, mudei de lado. Vem comigo, vem, vem, vem mudar de lado. Vem, vem comigo, vem, deixa que é errado. Vem comigo, vem, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, deixa que é errado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem. Já passaram para este lado, abandonaram uma vida cheia de pecado. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma a troco de dinheiro? O tempo passa e a vida continua, se você não mudar, a culpa é sua. Jesus veio aqui para salvar o mundo, morreu numa cruz por todo mundo. Isso não me sai da mente nem um segundo, só pilantra, traíra, só vagabundo. Foi isso que virou o homem atual, e isso é que faz aumentar o mal. Mas Deus não vê assim, ele vê o coração, ele ainda acredita na sua salvação. Bote fé, olha ao seu redor, de tudo que existe por aí, Deus é maior. Chega de papo furado, jogar conversa fora, o tempo tá passando, tá chegando a hora. Mude sua vida, abandone o pecado, faça como eu fiz um dia, mude de lado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, deixa que é errado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem, deixa que é errado. Vem comigo, vem, vem mudar de lado. Vem comigo, vem. Vem comigo.